Juízes 7, guerreiros do rap que tem como inspiração a história de um guerreiro chamado Gideão, que com apenas 300 homens derrotou o exército de uma nação. Pregar o evangelho é como uma guerra, esteja sempre pronto para ela. O amor versus a guerra. Juízes 7, louvando a Deus, cantando rap, clamando por liberdade. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade.